Então, uma boa noite, que a paz, o amor de Jesus permaneça com todos nesta noite tão abençoada aqui no Serra do Mestre. E é uma alegria retornar depois de um tempo, acho que relativamente longo, porque é um intervalo sem vir. É sempre uma alegria vir, quando a gente vem e recorda de momentos aqui, sempre traz lembranças muito agradáveis, muito positivas. Principalmente quando a gente percebe, né, a presença tão amorosa da espiritualidade, dos amigos espirituais que estão aqui agora, nos ajudando em toda a nossa dificuldade, em todos os nossos problemas, em todas as nossas lutas. A gente pensa na grandeza da vida espiritual, de tudo que nos cerca, só nos sobra realmente o sentimento de gratidão por tudo, sempre. E hoje nós vamos trazer para a nossa reflexão da noite uma das parábolas de Jesus, entre tantas maravilhosas, entre tantas que traz assim a explicação do reino dos céus, como acontece a chegada desse reino. Quando a gente ouve essa expressão nos nossos dias, parece algo assim distante. Num mundo que parece caótico, num mundo que parece ainda o palco de conflitos, de lutas, de disputas de poder tão grande, de situações que parece que estavam para ser superadas, e algo faz com que retornemos alguns passos atrás. Um mundo em que as pessoas às vezes vão perdendo o sentido da vida, cada vez mais a gente está lidando com pessoas que não conseguem mais levar adiante as suas tarefas, as suas atribuições, pessoas que começam a falar em desistência, desistência do trabalho, da família, desistência da vida, as pessoas que vão desistindo de cuidar de si mesmas, pessoas até que já foram um dia animados pela mensagem do Evangelho, que já foram despertos para a vida espiritual e muitas vezes se sentem adormecidos, se sentem paralisados, às vezes sem aquela força para continuar, com aquela garra necessária para o enfrentamento que a vida nos pede. E aí, o que explica tudo isso? É quando nós esquecemos a finalidade fundamental da existência humana, que é sempre de aprendizado, sempre de crescimento. E a gente nunca pode ter expectativas muito exageradas de que as coisas se transformem subitamente, de que as coisas aconteçam de uma forma mágica, instantânea. E muitas pessoas que viveram no tempo de Jesus e ouviam falar do reino, estavam tão animadas, tão assim, com tantas expectativas, de que algo acontecesse, mudasse, revolucionasse a vida delas. Os anos foram passando, as coisas foram acontecendo, a história vai se desenrolando, e até hoje muitas pessoas esperam coisas espetaculares transformando a vida. As pessoas que se acercam do conhecimento espiritual, muitas vezes imaginam que a vida vai produzir alguma transformação súbita, algo instantâneo. Afinal de contas, Jesus em certo momento disse que o reino dos céus estava próximo. E as pessoas criaram expectativas de que aquilo talvez viesse de uma forma muito rápida, muito instantânea e inesperada. Muitos que ouviram a mensagem do Evangelho na nossa época aqui, nesse momento que nós estamos vivendo, também imaginavam que a virada de um século ou de um milênio traria uma renovação estrondosa no mundo. Quando eu era criança, estava na época escolar, tinha amigos de determinadas igrejas que falavam muito sobre a virada do milênio, que quando completassem mais 1000 anos da história da humanidade, o ano 2000, viria uma série de mudanças que traria definitivamente o reino dos céus. E nós já estamos no ano 2025 e parece que as coisas mudaram muito, talvez até agravaram um pouco mais. Isso tudo porque nós não prestamos muita atenção nas lições de Jesus. Nós às vezes lemos o Evangelho, refletimos sobre ele e não percebemos toda a profundidade do que Jesus estava dizendo. O nosso tema da noite, ele se refere a uma parábola dessas, em que a gente precisa pensar muito sobre o que ela significa para poder entender quando todas essas transformações vão acontecer, quando tudo isso vai se modificar. E é dessa parábola, então, que Emmanuel, com a sua grande sabedoria, extrai um dos versículos para desenvolver a reflexão dele. Mas a parábola, ela é tão ampla e traz tantos elementos que é muito importante que a gente traga ela agora na nossa reunião para a gente refletir profundamente sobre o todo dessa parábola. Então, ela está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e há inúmeras parábolas de Jesus, que Jesus fala sobre o reino dos céus, sobre diferentes aspectos. E esse aqui ele vai falar do tempo, quando o reino dos céus vai acontecer. A gente tem que lembrar que Jesus está falando para um povo essencialmente agrário e ligado à vida do lago, de homens simples, de homens comuns. E ele então usou a linguagem própria para as pessoas daquela época. Mas é muito interessante que para nós até hoje, nós que somos habitantes de grandes cidades, crescemos em grandes cidades, esses símbolos todos, eles têm muito significado. Uma, porque nós temos as nossas origens agrárias, os nossos familiares que eram agricultores, que eram sitiantes, que tinham as suas roças. Ou nós trazemos essas referências dentro de nós porque nós somos espíritos milenários. Nós somos espíritos que já vivemos inúmeras vidas. Nós já fomos caçadores, lenhadores, pescadores, agricultores, nós já fomos oleiros, nós já fomos carpinteiros, nós já fomos pedreiros, nós já fomos do lar, nós já fomos curandeiros, nós já fomos xamãs, pajés, nós já fomos uma infinidade de papéis humanos. Nós fomos lavadeiras, fomos costureiras, em algum momento podemos ter sido médicos ou arquitetos. Fomos homens de letras e fomos homens sem letras. Fomos mulheres de letras e mulheres sem letras. Porque ao longo de muitas encarnações nós vivemos todos esses papéis. Por isso que a mensagem do Evangelho toca em nós. Porque ela busca um pouco dessas experiências tão antigas que todos nós vivemos. Por isso que elas nos fazem tanto sentido. Talvez para as pessoas que estejam muito ligadas ao mundo atual, a mensagem do Evangelho pareça estranha. Mas é porque falta para essas pessoas um pouco mais de atenção. Porque se ouvissem com o coração essas mensagens do Evangelho, despertariam para toda a grandeza espiritual que elas trazem. Então, sem mais enrolação, vamos passar para a parábola, como ficou registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Lá diz assim: e dizia, quer dizer, Jesus, entre tantas pregações, disse essa parábola. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Isso tem muito significado que depois a gente volta para falar. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Essa parábola, ela nos fala exatamente que o reino dos céus tem um tempo para acontecer. E Jesus, de forma extremamente sábia, como um espírito puro, dominando completamente a matéria, pôde falar aquilo que ia tocar profundamente no coração das pessoas. E até hoje nos toca. Passados 2000 anos, para mim, essas palavras têm muito sentido. Me faz vibrar, me faz me emocionar em pensar em tudo isso. Quando Jesus compara a espiga, para nós aqui no Brasil, logo vem à memória aquela espiga típica das festas juninas, a espiga de milho, não é? Logo vem a lembrança do pé de milho. Mas quando Jesus fala para essas pessoas, elas nunca tinham visto o milho. A espiga que ele está falando aqui, na verdade, é quem? Aquela frutescência que cresce no trigo. ali também é uma espiga, onde os grãos que vão nascer ali, que depois podem ser moídos e vir a farinha, é o fruto ali, resultado. Na verdade, o grão é a semente e o fruto é aquele todo que envolve. Então Jesus está usando uma figura muito impressionante para mostrar que o reino dos céus tem um tempo para acontecer. Ele não é súbito. A semente é lançada na terra. E aqui Jesus disse assim, né, que a terra por si mesma frutifica. Ou seja, inúmeros processos despertam a dormência da semente, porque nela há um embrião que, em contato com a umidade e no ambiente escuro, começa lentamente a se desenvolver e a crescer. Sem essa fase, não haverá a espiga e não haverá os grãos. Se tentar subitamente transformar um grão em outros grãos, não acontece isso. Há um momento, há uma etapa, há fases em que isso vai acontecer. E aí, uma vez que essa semente germina, ela tem que vencer os impedimentos da terra. Aqui a terra é um símbolo poderoso das coisas mais primitivas e mais atrasadas, mais restritas ali, aquilo que é muito terreno. Embora sagrada a terra do ponto de vista de criação divina, aqui ela é o símbolo da nossa imperfeição, ainda nas condições mais atrasadas. Mas uma vez que a erva, que aqui seria a plantinha que começa a germinar, desponta, ela precisa rapidamente começar a realizar por si mesmo o processo de nutrição. Isso porque a semente, ela guarda em si todos os nutrientes para aquela planta crescer, até ela produzir as primeiras folhas que vão ter a clorofila e vão permitir ela fabricar o próprio alimento. Então, quando a gente come a semente de uma planta, na verdade a gente está se apropriando desses nutrientes. Então, até a planta começar por si mesma, ela dependeu das reservas que ela trazia. Em todo esse processo, há muito trabalho por parte da planta. Há mecanismos incríveis que a gente estuda na biologia celular vegetal, que mostra como uma planta consegue transformar todas aquelas reservas, que são substâncias químicas da semente, em substâncias novas que vão permitir ela produzir a partir dali o alimento por si mesma. E a planta, ela não vai crescer subitamente daquele estado que no Evangelho chama de erva e que é a planta recém-germinada. Ela vai levar dias e dias para crescer. E até ela produzir as primeiras espigas, onde vão nascer os novos grãos, passarão dias. Então há um tempo em que tudo isso acontece. Jesus, ao trazer esse símbolo da semente germinar, crescer até frutificar, ele queria mostrar para as pessoas que há um tempo para o reino dos céus acontecer e que nós não apressaremos esse tempo. Nós não mudaremos a ordem dele. As coisas não acontecerão subitamente. E aqui algo que me chama muita atenção neste momento é quando ele fala, né, do homem que semeia, dorme, e ele não sabendo como, a semente germina e cresce. É como nós hoje tentando entender esse reino dos céus que não chega. Nós não compreendemos bem como tudo isso está acontecendo no mundo. Porque muitos perguntam assim: mas se Jesus é operante no mundo, ele intervém, ele inspira a mentalidade humana para o progresso, para o crescimento, se há espíritos tutelares que estão aqui trabalhando para o mundo, por que que eles permitem tantos desmandos ainda no mundo? Por que que tantas coisas tristes e lamentáveis estão acontecendo? Por que que ainda há guerras, conflitos e distúrbios? Aqui nós somos como o homem que, quando semeia e dorme, e acorda e dorme de novo, não entende o processo de transformação da semente. Nós ainda não estamos entendendo muito bem esse processo de transformação do mundo. Muitos ficam com muita expectativa de que coisas súbitas vão acontecer, definem datas. A partir do ano tal, tudo vai ser diferente. Ah, isso vai acontecer daqui 50 anos. E se apropria até de nomes veneráveis para construir suas teorias. Mas pensemos, Deus, sendo soberanamente justo, bom, profundamente amoroso com a humanidade, ao ponto de dar a ela tantas quantas forem as vezes necessárias para melhorar, por que fixaria datas? Por que determinaria subitamente interromper um ciclo e inicia para melhor tudo? Aguarda-se a implantação do reino no coração das pessoas e cada um, assim como a planta, tem o seu tempo, tem o seu momento. Deus não é como a gente que, quando perde a paciência, exclui pessoas e só continua com as que atendem suas expectativas. Deus é aquela pessoa que tem aquele vigor, aquela tenacidade de tentar, tentar, tentar, até que tudo aconteça, até que tudo realmente chegue nos seus objetivos. É aquela qualidade que às vezes nós não temos, porque ao longo da vida, nesta vida e muitas, nós vamos desistindo de muitas coisas. Mas a inteligência suprema não desiste de nenhum espírito. E enquanto ele confere liberdade para o indivíduo agir, é porque ele age dentro de propósitos, dentro de objetivos, dentro de estratégias que estão muito bem fixadas num limite daquilo que é o razoável. Nós temos a liberdade de agir no mundo, numa extensão de ação no tempo e no espaço, que seja conveniente para todo o conjunto. Então todas essas pessoas que hoje a gente imagina que estão tendo uma liberdade irrestrita para fazer o que quiserem no mundo e aprontarem o que quiserem no mundo, na verdade elas agem responsáveis pelos seus atos, agem dentro daquilo que elas decidem e serão responsabilizadas um dia no futuro, mas até o limite em que suas ações são convenientes para o progresso coletivo da humanidade. Nós, pelas nossas imperfeições, muitas vezes nos candidatamos a ser os instrumentos de dor e sofrimento daquele que necessita, por experiência, passar por provas e expiações. Nós não somos obrigados a ocupar esses papéis, mas se a gente se candidata, aquilo que nós geramos de dor servirá ao outro para o seu crescimento e a sua transformação espiritual. Dessa forma, então, todos nós estamos em crescimento. Todos nós estamos aprendendo com as dores criadas uns pelos outros. Porque Deus extrai das imperfeições dos homens as possibilidades de crescimento coletivamente. Por isso que quando alguém nos fere, nós não podemos pensar, eu fui injustiçado e aquela pessoa é o mal. Ele é o imperfeito. Ele é aquele que, com a sua ação infeliz, serve de instrumento para que eu experimente a prova ou a expiação pela qual eu tenho que passar. O fato de sermos espíritos ainda em crescimento, em transformação, denota que nós ainda precisamos de experiências desafiadoras. Experiências que nos mobilizem, que nos impulsionem, que nos faça mexer. E se ninguém Antenor se candidatar a ser esses instrumentos de elevação do outro pelo sofrimento, a vida tem circunstâncias e situações que acontecem sem alguém precisar desencadear, sem alguém precisar agir com a sua liberdade de ação, provocando o sofrimento e a dor para o outro. Mas é muito infeliz que alguém pense, né? Que alguém, usando essa reflexão, justifique seus erros, porque aí a pessoa não terá entendido absolutamente nada do Evangelho, não terá entendido absolutamente nada daquilo que a espiritualidade vem tentando nos fazer cumprir sobre o Evangelho. Porque nós somos livres para fazer o que quisermos, mas devemos ser suficientemente inteligentes para fazer as melhores escolhas, não motivados pelas nossas paixões, nem pelos nossos instintos, não motivados pelo nosso egoísmo, nem pela nossa pretensão de sermos instrumentos de elevação de ninguém. Porque se nós estamos agindo assim, é porque estamos sendo guiados pelo mais terrível adversário que nós podemos ter. Algo que realmente tem poder destrutivo sobre nós, que é o orgulho e o egoísmo. Quando eu ajo pensando em ser um instrumento de dor de alguém e eu tenho a ilusão de que eu estou cumprindo a vontade divina, eu estou profundamente equivocado. Eu estou completamente iludido por uma pretensão. E acreditem, há espíritos que acreditam ainda hoje esse papel, de que eles têm o papel de serem causadores, através do sofrimento, de situações que façam a humanidade evoluir. Eles são profundamente enganados sobre qual é a verdadeira missão do espírito na sua evolução, que deverá ser sempre a de construir, curar, retificar, auxiliar, educar, ensinar, conduzir, sempre para o bem, nunca causando destruição. Nós hoje vivemos num mundo que parece estar distante do reino dos céus, porque muitos, motivados pelo orgulho, têm se enganado, têm achado que o seu modo de conceber, a forma de agir na sociedade, é a ideal, quando na verdade estão apenas gerando dor. Mas dores que são os aprendizados que todos nós, em algum momento ou outro, temos que passar. Podemos burlar essas dores? Podemos pular provas e vencer etapas? Na maioria das vezes, nós não conseguimos superar certas experiências da vida. Mas nós podemos torná-las muito menores, tão menores ao ponto de até pensarmos, nem sofrer. E isso, quem nos fala é um dos discípulos de Jesus, que tinha entendido bem a mensagem de Jesus, que foi Pedro. A duras experiências ele entendeu, e numa das suas cartas ele escreveu: o amor cobre uma multidão de pecados, ou uma multidão de erros. Se a gente se esforçasse muito hoje por amar, por entender de verdade o próximo, e nos esforçássemos, nós não precisaríamos da dor como elemento de impulsionamento da nossa evolução, da forma como tem vindo. Se a gente se esforçasse realmente em ver a humanidade de cada pessoa, a sua fragilidade, as suas potencialidades, e a gente conseguisse desculpá-las, nós já estaríamos nesse processo de amor. Nós já estaríamos nesse processo de aliviar em nós tantas situações dolorosas que às vezes nós temos que enfrentar, porque temos um coração muito endurecido, muito inflexível. Quando a gente quer ser justo a partir do exercício da força, da violência, nós nos distanciamos do progresso espiritual. Quando a gente quer ser muito contundente e muito punitivo, nós criamos essa realidade para nós mesmos. Quando a gente é capaz de amar e se compadecer de quem é, nós estamos criando para nós uma realidade muito mais suave, um caminho muito mais tranquilo de percorrer. Agora imagine, gente, cada um desses 8 bilhões de habitantes encarnados da Terra e outros tantos bilhões que vivem nas esferas espirituais gravitando em torno desse planeta. Imagine cada um desses seres interiorizar todo esse processo dentro de si. Imagina cada um de nós, encarnados e desencarnados aqui, uma parcela ínfima comparada a toda essa população de espíritos que habitam o planeta. cada um chegar a essa conclusão, mas não apenas pela razão, pelo intelecto, como a gente está fazendo agora aqui, mas sentir verdadeiramente isso como uma verdade profunda dentro de nós. Isso leva tempo, isso demanda muito tempo. E a gente inicia esse processo acreditando nele. Muitos que se acercaram à mensagem do Evangelho de Jesus, muitos de nós aqui no Espiritismo, que começamos a entender, sob uma outra perspectiva, as mensagens do Evangelho, começamos a entender de uma forma diferente dos nossos irmãos das diferentes igrejas, nós vamos ao longo da vida tentando sermos melhor, tentando melhorar um pouco quem nós somos. A gente vai se esforçando, a gente vai acreditando, a gente fala do Evangelho, mas tão logo a gente assume essa posição de alguém, vou tentar esse programa de elevação espiritual que Jesus, através do Espiritismo, me convidou, tão logo eu comece a exercer isso, eu passo a ter inúmeros críticos na minha vida. Eu passo a ter pessoas que terão uma marcação cerrada sobre a minha conduta, me vigiando, me criticando, me censurando. Provavelmente a gente experimenta isso na família, logo que a gente procura uma transformação. Às vezes essas críticas, elas nem vêm com tanta veemência, nem tanta contundência. Às vezes elas vêm apenas como uma piada, como uma brincadeira, como uma atitude em que a pessoa começa a nos criticar. Porque a gente fala de amor e nem sempre a gente corresponde ao amor. A gente fala de caridade, mas nem sempre tem caridade, às vezes tem muito egoísmo. A gente fala de transformação, renovação interior, mas a gente não mudou tanto. E aí as pessoas começam a nos apontar as nossas falhas. Começam a nos censurar, a nos vigiar, a nos criticar. E aí a gente começa a pensar, né? Essa parábola, ela tem muito a dizer para nós, para que a gente não desanime, para que a gente não desista, apesar de a gente estar tentando e ainda não ter conseguido ser verdadeiramente cristão, não ter atingido a essência do que é ser um discípulo autêntico de Jesus. A planta também não é um ser que teve as suas etapas. Ela pôde, de semente escondida no solo, no interior de todas as imperfeições, ela pôde subitamente frutificar? Não pôde. Não teve como. Ela teve que necessariamente passar por todas as etapas. Assim também somos todos nós quando nos apropriamos da mensagem do Evangelho. Assim somos todos nós quando procuramos entender o Evangelho pelas explicações dos Espíritos. Ninguém se iluda que vai vencer etapas subitamente, que vai se transformar rapidamente. Nós enfrentaremos sempre muitas resistências para sermos melhores. Nós levaremos muito tempo realmente para que tudo comece a fazer sentido dentro de nós e a gente comece a produzir mudanças. Porque leva tempo se iluminar, leva tempo se transformar, leva tempo esse reino dos céus entrar dentro de nós, leva tempo esse reino dos céus entrar no coração de cada pessoa. Por isso que o reino dos céus não vem subitamente, por isso que nós precisamos de inúmeras reencarnações, por isso que nós precisamos de muito tempo, por isso que Deus tem concedido inesgotáveis oportunidades para a humanidade se transformar. Por isso que esse mundo de regeneração que nos falaram os Espíritos não irá acontecer em época nenhuma, que ninguém está marcando aí, falando, ó, ano tal, esquece essas datas, gente. Esquece isso, sabe por quê? O reino dos céus, ele precisa da minha mudança, do Antenor. O reino dos céus precisa da mudança de cada um de nós aqui. Cada um de nós precisamos trazer esse reino dos céus dentro de nós para que esse mundo de regeneração aconteça. Porque não chegou numa massa crítica ainda para o bem suplantar o mal. Porque o mundo de regeneração tem essa característica. O bem se sobrepõe ao mal. Ele ainda existe, mas ele passa a ser menos expressivo na sociedade. E por que que ele ainda é tão expressivo o mal e o bem tão retraído? porque ele não está verdadeiramente interiorizado ainda por todos nós. Então não tem data fixa, porque depende de mais de 8 bilhões de encarnados e mais de tantos bilhões de espíritos começarem a se transformar. Ué, Deus não pode fazer uma faxina no mundo e jogar todo mundo para um mundo inferior? Esqueça, gente, Ele é amor. Ele não vai jogar ninguém para outro mundo. Ele vai esperar mais tempo, porque é o que o mundo está nos mostrando. Todos nós precisamos aprender. Cada um de nós tem alguma coisa ainda a melhorar nessa vida. Em termos de educação, de gentileza, de prestatividade, de caridade, de humildade, de sinceridade, de honestidade. Cada um de nós temos algo a melhorar em alguma coisa ainda, para que esse mundo de regeneração aconteça. Então, se a gente quer apressar o processo, a gente tem que apressar em nós. Você sabe por quê? Talvez o mundo todo não vai passar para o estágio de regeneração, mas esse pedaço que você estiver pisando temporariamente, vai. Imagine se cada um de nós começar a fazer a sua parte, o mundo vai se transformar. E a gente não se importar tanto quando as pessoas nos apontem as falhas, porque essa é a maior dificuldade que cada um de nós ainda carrega. Porque lá no íntimo a gente traz milhares de justificativas para dizer por que nós ainda erramos. E elas podem ser explicações válidas e verdadeiras. Porém, não adianta só explicar um impedimento. Se eu já sei o que me impede, vou trabalhar para remover o que me impede. Então a gente começar a entrar num processo de realmente aceitar quem efetivamente nós somos. E não nos importar se essas críticas são desleais, não são sinceras, são abusivas, são excessivas. Não se importar com a opinião do outro. E realmente a gente viver o Evangelho seguindo as lições do Cristo. Não se preocupando tanto se as pessoas nos censuram ou não. Não nos preocupando tanto se as pessoas nos criticam ou não. Porque o que importa realmente é o nosso processo de ser semente, de germinar, de espontar da terra, de crescer. Imagina se a semente lá vem, o sol causticante desses dias, ela simplesmente pensasse, ah, eu não vou enfrentar esse desafio. Ela se negaria à força poderosa da energia luminosa que vai permitir ela produzir o alimento dela e crescer. Assim são os desafios da vida. Se eu me nego a enfrentá-los, a encará-los e a vencê-los, eu perco a oportunidade de crescimento. Eu me nego aquilo exato que me faz crescer. Porque por menos que a gente goste dessa ideia, se tem algo de bom em nós, não foram as facilidades que nos deram. Foram os desafios, os impedimentos, as lutas. Tudo que a gente sabe de verdade que está dentro de nós, a gente aprendeu a um grande custo. De muito trabalho, de muita dedicação. Tudo que a gente tem de experiência é resultado de todo um conjunto de coisas que é própria do mundo material. Por isso reencarnamos. É para isso que a gente está vivendo. É para essas experiências hoje que nós estamos vivendo. Ah, mas eu sei, Antenor, que eu estou sofrendo hoje porque eu mesmo errei nessa vida. E por isso que eu estou pagando o pato de tudo aquilo que eu fiz errado aqui nessa vida mesmo. Mas é a experiência que vai te ensinar a não errar mais desse jeito. Então a gente não deve amaldiçoar nem os nossos erros. Podemos até lamentá-los por não ter tido a experiência. Mas foram eles que nos trouxeram hoje essa consciência que a gente tem de quem a gente é, do que a gente não devia ter feito e não vai fazer de novo, porque realmente viveu a experiência. Erros que a gente comete sem ter escolhido intencionalmente errar, é raro isso, dizer eu vou errar mesmo, que eu quero me chafurdar na lama, quero atrasar a minha evolução, raríssimos fizeram isso. A gente erra muito mais por questões de irreflexão, de precipitação, de se permitir dominar pelas pelos instintos mais primitivos. Esses erros são naturais na evolução do espírito. Por isso que ninguém tem que carregar culpa, ficar se torturando todo dia quando vai dormir, porque cometeu um erro lá na juventude que até hoje carrega dentro de si. Não são as mesmas pessoas mais. Você já viveu, já sofreu o reflexo de toda a dor, é por isso que hoje você se arrepende daquilo. Mas na época você não sabia, na época você não entendia, na época você estava acuado por um monte de medos, de temores, de imposições. Por que vai se torturar por algo que fez e que nem sabia direito quando fez, o que podia ou não podia? Por isso que culpa não ajuda o espírito na sua evolução, ela só atrasa, porque ela nos prende na dor do passado e não nos liberta para o futuro. Arrependimento, ok, faz parte da vida, eu errei, mas hoje eu quero acertar, e eu não preciso ficar remoendo erros que eu não sabia quando eu cometi. Por isso que a gente tem que ter uma postura a cada instante da vida, sempre de prosseguir, nunca desanimar. Imagine a semente que, germinando, começasse a crescer torta, e só porque entortou um pouco o caule, desistisse de continuar crescendo para a luz. Ela não se realiza, ela não completa a produção da espiga. Emmanuel, quando pegou esse trecho do Evangelho para fazer a reflexão que ele nos traz nessa mensagem intitulada, então, O Cristão no Mundo, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, ele trouxe a reflexão de que nós não temos que nos importar tanto com as críticas dos outros, que nós não podemos imaginar que vamos crescer e evoluir tão rapidamente sem o longo e árduo trabalho de viver as experiências que a gente vive no mundo. Ele destacou para nós essa ideia de que o reino dos céus irá se implantar lentamente dentro de nós, como ele lentamente está se instalando no mundo, e se completará no tempo que todos tiverem realmente alcançado condições de produzir. Até lá, o que nós temos que continuar fazendo? Isso que a gente está fazendo hoje no dia a dia. Acordando toda manhã, agradecendo a Deus pela bênção de mais um dia, pensando, eu tenho desafios, mas eu terei a força para superá-los. E ao término do dia, agradecer todas as experiências que temos tido. E sempre com o coração positivo, vibrando amor, acreditando, porque isso cria um campo de atração de energias positivas em torno de nós. Isso nos liga à esfera do Cristo. Como será que é ser um espírito crístico? É vibrar esperança o tempo todo, é vibrar amor o tempo todo, é estar num estado de efusão, de alegria, de harmonia, de crença, de fé. Por isso que a gente tem que trazer isso em torno, trazer isso à tona em nós o tempo todo, porque toda vez que eu alimento a esperança dentro de mim, eu me ligo ao pensamento do Cristo. Toda vez que eu acredito no amanhã, eu me ligo, porque eles vibram dessa forma. O pensamento deles abarca o infinito das realizações maravilhosas que cabe ao espírito humano. Eles não ficam lamentando, ah, eles estão agora em mais uma guerra, que dó, que pena. Não, eles estão lá pensando, olha, eles vão aprender nessa experiência, vão crescer e vão se transformar. Então, se a gente quer realmente estar ligado a essas esferas superiores, temos que manter essa positividade, entendendo que tudo que a gente está passando é processo, tudo faz parte desse crescimento. E não nos importarmos com as críticas dos outros, a não ser que elas partam realmente de corações sábios e generosos, que nos amam e apenas nos alertam. Olha, você tem repetido experiências negativas, você está consciente disso? Porque as pessoas que amam as outras verdadeiramente fazem isso. Dizem, as suas experiências têm sido repetidas vezes negativas, você está consciente disso? Porque quando alguém nos fala isso, é uma expressão do amor. É uma forma de nos dizer: eu me importo com as suas escolhas, porque eu sei que elas podem te trazer felicidade. Por isso que quando a gente fala de não prestar atenção às críticas, são as críticas vazias, aquelas que são apenas cobranças. Mas os alertas que nos chegam, às vezes, através da boca de um amigo, de um familiar, de um ente querido, muitas vezes é a voz da espiritualidade se comunicando conosco. Porque Deus opera através de tudo que existe para nos fazer crescer. Através dos espíritos encarnados, através dos nossos irmãos animais, através da natureza, através do conhecimento, de tudo. Porque Deus é uma realidade presente, gente. Ele está atuante, vibrante agora entre nós aqui. Por isso que temos que estar sempre abertos a receber tudo o que Ele nos endereça. Então, com essas reflexões, a gente encerra aqui os nossos comentários da noite, agradecendo muito a Deus sempre, a Jesus, aos Espíritos amorosos que nos acolhem sempre tão amorosamente aqui, aos companheiros da casa que sempre nos recebem tão generosamente. Que a paz de Jesus permaneça com todos, gente. Muito obrigado.